noite de frio, no meu quarto vazio, sem ela. Cansado da demora, saia procurar por ela. Dentro de um carro parado, uma cena de um romance me chamou a atenção. Quando eu vi que era ela, sentia no peito a dor da traição. Eu fazia de tudo, lhe dava de tudo, só pra lhe agradar. Criando coragem, chamei no canto para conversar. Em poucas palavras que eu quero dizer que tudo acabou. Eu prefiro morrer do que aquecer você com meu calor. E o contato sucesso 75 99927 6654. Dentro de um carro parado, uma cena de romance me chamou a atenção. Quando eu vi que era ela, sentia no peito a dor da traição. Eu fazia de tudo, lhe dava de tudo, só pra lhe agradar. Criando coragem, chamei no canto para conversar. Que tudo acabou. Eu prefiro morrer do que aquecer você com meu calor. Em poucas palavras que eu quero dizer que tudo acabou. Eu prefiro morrer do que aquecer você com meu calor, com meu calor.